09, confirme, está 7 milhas afastado de Salvador, na radial 074. Quase pela direita, 17. Pode ficar agora aos 26, base curta para a pista, para a final da pista 97, reporte na mesma. Passa na alta, total. 95, corredor 7, 1 no meu pé, confirme a intenção do voo. Gente, patrulha 09 mantém inicialmente o número pés. Aguarde, reporte na 20ª milha para ascensão 2000 pés. Para 1010, na 20ª milha, apontará o patrulha 09. Turno 094, informo que temos um helicóptero sobre Duna mantendo 500 pés, fazendo sobrevoo na localidade, não irá interferir na sua aproximação. Complete a final e chame Torre Salvador, 118 decimal 95. 218, obrigado. Quer manter posição, aeronave que decolou à frente, menor performance, menor, mesmo perfil de subida. Sim. Torre, bom dia, o gol 9094, está 3 milhas de Duna. 94, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. 94. Não poderia decolar mantendo a proa para ele entrar em altitude de tráfego, senhoria? Guarda de coordenação. Sou o Papa Romeu, Delta Tau. Romeu, Delta Tau Alfa, avistado, pouso autorizado, pista 97, vento 340 graus, 02 mais. Isso, pouso autorizado, 97, Delta Tau. Patrulha 09, da presente, tem autorização para subir e manter 2 mil pés. O ajuste permanece no 017 Salvador. Confirme, tem um total de voo? Vai acender a 2 mil para a 97, após regressa para o Internacional. Patrulha 09, 10 minutos. Cliente, suba para 2 mil pés. O ajuste no 017, reporte ao término para regresso Salvador. Para o teste para o regresso para o patrulha 09. Bom, 1230, informa que controle de Salvador solicitou que o senhor mandei exposição. Gente, desse mantenha 4 mil pés via Ponce. 4 mil via mão. Ajuste no 017. Angológica Golf Kilo, informa o tráfego 1:30 de milhas, rumo nordeste, um Eco Charlie 2-0, cruzando 1.500 pés em ascensão para 2.000 pés. Positivo, sempre o tráfego, pode passar 3 dias agora em ascensão com 90 Golf Kilo. Gente. Cardinal Gol, 1094. 1094, estou autorizado. Pista 10, vento variável 2-2. Isso, pouso 10, Gol, 10 graus à direita de informação. Confirme a proa quantas milhas nautica Golf Kilo? É, 10 graus à direita, ou seja, proa 065, proa 5 milhas só. Gente, após desvio, reassuma a navegação na proa de Conde. Pelo certo. Estou, patrulha 09. Prossiga. Efetou o power check a 2.000 pés, prossiga descida para 1.000 pés e retorno pela Réa Forte e pouso no Internacional no H do Gaia. Gente, o patrulha 09 é autorizado descida para 1.000 pés, o ajuste permanece no 07 via corredores. O reporte ingressando no corredor forte. Gente, acho que é Golf Kilo. Você zero ali, mantém piscina zero. Ali, mantém igual 230. Quadro 207 dessa via, para 2.000 pés, ajuste 10 no 7. Autorizado ILS X-Ray da pistão no 0, reporte estabilizado. 2017, autorizado o ILS X-Ray, reporte estabilizado. 4207. Libera direita, chame solo, 121, decimal 9. Libera direita, chama 219, gol 0 na frente. Tá Romeu Golf? Tá Romeu Golf, tá na escuta, na liberdade, assim os pés. Gente, eu tô Romeu Golf, reporte ao término sobre voo, informo que não recebo no radar. Ok, vai verificar o transponder, não tem Romeu Golf. Alfa. Azul 4207, como temos um helicóptero mantendo 500 pés na próxima duna, fazendo sobrevoo na localidade, não irá interferir na sua aproximação, reporte estabilizado. Sete, depois só no tráfego, está com referências visuais, informará estabilizado 4207. Zero ali, mantém pistana zero. Ali, mantém esperar o 9970. Seis. O patrulha está a 1.200, decrescendo para 1.000 pés, patrulha 09. Seis, patrulha 09, cheque seu equipamento, não recebo modo alfa nem modo Charlie. Cheque, liberar cheque de equipamento, patrulha 09. Decolar 2-3-4, chame controle de Salvador, 1-2-0-8. 3-0, chame controle de Salvador, 1-2-0-8, decolagem da 3-5. 08, bom dia. Só ligou 1230. Bono 230, contato. Radar na decolagem, mantenha a proa até 3.000 pés após voo e jamo. E suba para o nível 370. Mantenha a proa até 3.000, depois ascensão ao 370 com curva à esquerda para Puca. Após 3.000 pés voo e jamo. 3.000 jamo. Salvador, 3740, informação. 3740, sua identificação dessa via Bomed 1 para o nível de voo 050. Mantenha a via, tá 3740. Bono 230, da presente, corrijo. Retoração para evitar tráfego e prosseguir na subida, intercepta radial 070 até cruzar uma centena. Radial 070 de Salvador até uma centena, gol 1230. Como 230, informa o tráfego 11 horas, 14 milhas, rumo Nordeste, um Charlie 208, cruzando 060 em subida para o 090. Ascente, gol 1230. Prossiga, Vitor, até Delta. Gente, está autorizado o cruzamento da Bahia de Todos os Santos. Confirma a altitude que mantém. Olá, a gente está na 0,040 graus, 049. Divida o colar, Cidrão. Farol da barra. Alô, bom dia, tá 3198, passando 200, informação X-Ray. Como 230, foi solicitado manter a proa 070. Negativo, a senhora mandou interceptar radial 070. O gol no 230, considera. Tá, pode, tá cruzando 080, pode ir pro Ajamo? Autorizado. Ok. Salvador, bom dia, tá 3198, passando 90, informação X-Ray. Tá 3198, a sua identificação dessa via bom médio 1 no para nível 060. Dia até 060, 3198. 20037, tome controle de Salvador, 1208. 208, obrigado. Corre, Salvador 4207, final visual. Azul 4207, pela 0 Salvador, bom dia, 6140, ponto de espera. 6140, mantém ponto de espera. Gente, efetuou teste, modo Alpha Charlie ligado, senhora. Acionado 5562. Gente, geral 9970, informa o tráfego, posição 10 horas, 8 milhas, rumo sudoeste, 1 Eco Charlie 20, mantendo no meu pé, em suas visagens. Afirmativo, já estamos tomando a esquerda aqui. Pode ir na proa de Cosmos, está presente? Federal 9970, mantém inicialmente a via. Vai manter. Sônia, passar o meu voo pelo meu Bravo, muito bom dia. Confirme? Passar o meu voo pelo meu Bravo. Bom dia, tracionamento de AB05, está na reta, tá? Bom dia, autorizado. Acionamento, chamo para o táxi. Tracionamento, chamo para o táxi, Bravo. Léo, o hotel, como é bom? Prossiga. Livrando Liberdade, o sobrevoo agora vai ser Lauro de Freitas, vai pelo litoral. Hotel Romeo Golf, negativo, manter a linha do litoral. Temos um tráfego, um helicóptero mantendo 500 pés que vai já regressar pelo litoral. Mantenha o setor norte de Salvador, reporte no próximo Fiasa. Ok, vai manter o litoral, reporta na próxima Fiasa, Hotel Romeo Golf. Negativo, manter litoral sul. O senhor vai prosseguir pelo setor norte, 500 pés, reporte através de Ceasa para cruzamento do campo. Afirmo, vai pelo setor norte, reportará Ceasa, hotel, Romeu Gol. 1230, chame Recife, 126.85, aperta 125.45. 2025.2485. Controle patrulha 09. Como se prossiga? A posição Interlagos solicita Interlagos até o portão rotatório e após pouso no Graia. Autorizado o patrulha 09, mantém o corredor Interlagos, reporte Ceasa ou visual com campo. Mantém a Ceasa ou visual com campo, 09. Patrulha 09, informo que está no através... de Blanca, ingresso em Interlagos, na presente, reporte Ceasa. Presente, através de Interlagos, reporta na Ceasa, patrulha 09. 207, solo 41 na direita, solo 1, 2 na decimal 9. Azul 4207. Azul 4207. Azul 4777, ok, a identificação dessa via chegada para o nível de voo 050, ajuste 1907. Hotel Romeo Golf, atenção tráfego, mantendo corredor Interlagos. Patrulha 09, é um Eco Charlie 20, está livrando o corredor forte para o corredor Interlagos para pouso em Salvador. Está mantendo 1.000 pés. É, senhorita, o hotel Romeo Golf vai manter 500 pés e sobrevoa a Estrada do Coco, próximo ao aeroporto. Não vai interferir com a aeronave. Gente, o hotel Romeo Golf, quando estiver mais próximo do local de sobrevoo, reporte ao controle para transferência de comunicação. Ok, reportará mais próximo até o negócio. Desça via para 2.000 pés, ajuste no 07, autorizado LS X-Ray da pista no 0, reporte estabilizado na final. 2.000 pés via 1.007, autorizado ILS 3740. Patrulha 09. Prossiga, 09. Informamos que estamos em helicóptero, sentido contrário, ao seu tráfego próximo à Seasa, mantendo 500 pés, vai fazer o sobrevoo na Estrada do Coco. Mantenha a proa de Seasa, reporte visual com campo. Mantendo proa da Seasa, já está visual com rampa, não visual com tráfego, manterá alerta o patrulha 09. Hotel Romeo Golf. Com proa de parte do Pituaçu ao Vitor Hotel Delta, mantendo ali a litoral 500 pés aí. Gente, Vitor Hotel Delta reporte através de Pituaçu. Hotel André de Pituaçu, Hotel Delta. Hotel Romeo Golf, chame a torre, frequência 118.95. 500 pés, também não está visual com a patrulha, vai manter o visual até Romeo Golf. Hotel Romeo Golf, chame torre, 118.95. Vai chamar torre, Golf. Patrulha 09, mantenha o corredor Interlagos, chame torre, 118.95. 118.95, mantendo o corredor Interlagos, 09. Hotel Romeo Golf. Hotel Romeo Golf, prossiga para verificar o valor de frete, mantendo 500 pés. Informa o tráfego, Eco Charlie 20, prosseguindo para o Seasa, 1.000 pés. Ok, vai para a lado de frente, eu vou manter suas curtas no setor norte, está ciente da aeronave, ainda não visual, vai manter 500 pés, hotel Romeo Golf. Foi Salvador, patrulha 09. 309, tráfego sentido contrário, Robson 44, agora prosseguindo para sobrevoo em Lauro de Freitas, reporte visual com tráfego. Negativo visual, já está na vertical da Seasa, patrulha 09. Pode para prosseguir final na 7. Guardando final da Seasa, 1709. Zero, chame Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 126.85.45, obrigado. 09, prossegue final da pista 17 aguardando autorização de pouso. Prossegue para final 17 aguardando autorização, 09. Vamos para o nível de voo 060. 060. Tem condições de prosseguir direto para a parte do Graia? Senhora, prossiga. Patrulha 09, tem condições de prosseguir direto para a parte do Graia? Afirmativo. Pro do parte do Graia, aguarda a autorização de pouso, trouxe o bando de pássaros. Está tendo bando de pássaros, aguardando a autorização de pouso, patrulha 09. Hotel Romeo Golf, reporte no Través Norte da Torre de Salvador. Voltará no Través Norte da Torre, Hotel Romeo Golf. Bravo, autorizado ingresso, pista no 7, repórter pronto. Autorizado, pista 1 no 7, portarei pronto, corpo meu bravo. 3198, desça via para 2000 pés, ajuste no 07, autorizado ELS X-Ray da pista 1 no 0, reporte estabilizado. E aí, descendo a via, reportará estabilizado no X-Ray. Já em Vitor Sul, com produção aeródromo, Vitor Hotel Delta. Vitor Hotel Delta, mantém Vitor Sul, mantém a produção farol de Itapuã, chame a torre, frequência 118, destino 95. 11895, Hotel Delta, agradece. Vou fechar com o seu oeste da 17, está no norte da torre. Hotel Romeu Golf, se afastando o sudoeste de decolagem, mantenha o sobrevoo sobre Lauro de Freitas a 500 pés. Vai ser sobrevoo a 500 pés, Hotel Romeu Golf. Senhor Salvador, muito bom dia, o Papa Romeu Vitor Hotel Delta. Vitor Hotel Delta, repassando o farol de Itapuã. Hotel Itapuã, Vitor Hotel Delta. Oi, bom dia, voo no 648, vou encontrar na 1-0. O 648 autorizando a linha aérea decolar, pista no 0, vento 360 graus, 039. Fala da 10, o 648. O 648 informa helicóptero tipo Robinson 44, mantendo o setor norte, a sua esquerda não interfere com a decolagem. É que tá, o 642. Então, Romeu Golfe, Vitor, da base de Salvador. Então, vai voar a base aérea até o Magolf. O 98 reduz a velocidade para 2009, reporte estabilizado. Reduzindo para 200, reportará estabilizado, 3198. Só jogou com o meu bravo, está alinhando o cabeceirão no 7. O meu bravo mantém a posição. 895, reduzindo, está 3740. TAM 4777, desse, mantenha 4 mil pés, ajuste no 097, informe a velocidade indicada. 4 mil no 097, reduzindo para 2509, está 4777. Gente, Gol no 739, desse, mantém nível de voo 050, reduza para 2309. Desce para o 50 e reduz para 230, 1739. Marcelo, escuta. Bom, 9648, decolado 49, chame controle de Salvador, 120, decimal 8. Controle 208, bom, 9648, obrigado. 3740, pouso autorizado, pistola 0, vento 340 graus, 039. Gente, livre pouso na 10, 3740, 1017 agora. Bom, 9648, decolou. Luna 648, contato radar na decolagem, sobre a via Serapuca para o nível 350. Serapuca 350, gol 1648. Pare para prosseguir, eu paro parte 5, retaguarda do tráfego, Vitor Hotel Delta. Pela retaguarda do tráfego, mantém reduzida ao Vitor Hotel Delta, com o número 2. Romeu, Golf Romeu Bravo, informo tráfego tipo Romeu 44, prosseguindo para pouso no 45, não interfere com a decolagem, e após a mesma mantém a proa até 3 mil pés por solicitação do controle de Salvador. Vento 010 grau 02 nós, decolagem autorizada, pista 1 na 7. Decolagem da 1 7, mantém 3 mil no eixo, o Golf Romeu Bravo. Doutor Belt, informo o Papai Charlie, 1-2 decolando da pista 97 na esfera de aproximação. Ciente na curta final já, Vitor Hotel Delta, 4-5. Kilo contra ele. Escuta, já citou o teste do Montecarlo aqui? Cruzeiro, colo 5-2, libera direita, colo 1-2, 1-9. 19, bom dia, 3-7-4-0. Vitor Hotel Delta, se possível, chama a viatura da Infraero para transporte de passageiro até a sala de embarque. Duas pessoas? Me entendi, desculpa. Quantas pessoas? Duas pessoas, senhorita. Quem? Era 10. Para o Romeu, Golfo Romeu Bravo, decola 252. Mantenha para o outro 3.000 pés, tome controle Salvador, 120.8. 20.8, mantendo 3.000 pés. Boa, Golfo Romeu Bravo. 18.95, bom dia. Controle, Papa Romeu, Golfo Romeu Bravo, decolou o Momo da 17. Papa Romeu, Golfo Romeu Bravo, contato radar na decolagem, mantenha o eixo de decolagem até 3.000 pés. Após, voe Momo, subida para o nível de voo 260. Sente, mantenha até 3.000 pés, esquerda, Momo, subindo para o 26, Golfo Romeu Bravo. 0777, desço para 2.000 pés, o registro na 096, atualizado ele a segunda pista na 0, reposto estabilizado. 2.000 pés, na 096, reportará estabilizado na X-Race, 4777. Pouso, 3198. 1198, informo o Robson 44, mantendo o seu tornado de guarda, mas não interfere com a aproximação. Não deu pra copiar. Informo Robinson 44, mantendo o setor norte do aeródromo, não interfere com a aproximação. Obrigado. O meu Golf é mais 3x1, no final, piscina 0. Ele falou com o hotel negócio? Firmo. É mais do final, piscina 0. Tá ciente da mesma, não vai interferir. Patango Oscar Golf Kilo, está agora 8 milhas para a posição com de serviço radar encerrado. Chame controle Aracaju na frequência 120.3. Caiu 203, vai chamar 1648, chama o centro Recife na frequência 126.85, a terna 125.45. Recife 126.85, a terna 2545, gol 1648, obrigado. Bom, no 739 está passando 065 para 50, autorizado 2000. Roma 739, autorizado a cidade até 3.000 pés, o ajuste na 096. 3.098, solo 56, libera direita, chame solo 121.9. Direita 121.9, uma boa. Passando 3.500 pés, descida para 2.000 pés, com 210 de ground. Certo. Contador, 4777. Tá, 4777, complete aproximação, chame torre na frequência 198.95. 295, bom trabalho. 1739, desce para 2000 pés, autorizado LS que foi da pista, mas era reposto estabilizado. Contador, estabilizado, 739. Torre ao Hotel Romagolf. Prossiga. Vai liberar sobrevoo, retorna aí, imagem ou visual. Tem, se informa, o Airbus está agora 5 milhas, sinal 1-0, sem interferência, reporte final para Enrimar. O botar na final da Enrimar, não interfere, Hotel Romagolf. Salvador, bom dia, Otana 4777, baixa travada. Otana 4777, bom dia. Vento agora, calmo, ponto autorizado, na final da Enrimar. Tá, meu golfe não entra, chega no setor, mas o aeródromo agora calmo, reparte no sol. Reporta lá, sol controlado, tá, meu golfe. Luna 739, compete aproximação, chame torre na frequência 118.95. Boa, 289. Torre Salvador, bom dia, azul 2710, pronto no ponto de espera da Índia. Azul 2710, bom dia, mantenha o ponto de espera. Mantenho 2710. 4777, solo 01, no libere a direita, chame solo 121.9. Direção 219, bom trabalho. Salvador, o Luna 739 está estabilizado no X-Ray. Luna 739, continue para cima, aguardando pista livre. Quase. Controlado. Agora 01, Hotel Romeu Golf. 1739, ponto autorizado, piscina 0, vento calmo. Estou autorizado, 739. Alguém copiou o Hotel Romeu Golf? Firmo, corte agora o 01. Graças, bom dia. 710, faz o banho da Gona, curta final autorizada a linha e manter pistão 0. Sente após a aeronave na curta final, a linha mantém 910, azul 2710. Controle, copia, Golfo Romeo Bravo. Romeo Bravo, prossiga. Condições de coordenar a proa direta do destino e a gente solicita parar no 220. Acompanha a proa direta do destino? A ideal é a 317. Bravo, aguarde coordenação. Bravo. Azul 2710, decolagem autorizada, pista no zero, vento variável 2 nós. Livre decolagem, azul 2710. Golfo Romeo Bravo, autorizado direto do destino e nível de voo 220 como final. Direto destino 220 final, obrigado, Golfo Romeo Bravo. Azul 2710, decolada 06, chame controle Salvador, 120, decimal 8. 1208, chamará. Muito obrigado, Lady. Buenas. Controle Salvador, buenas. 2710, decolou. Azul 2710, contato radar na decolagem, subavia saída Conde para o nível de voo 170. Subvia, Conde, 170, buenas. Meu Golfo e Romeo Bravo, chame Centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 2685, pode confirmar secundária? Secundária 125.45. 2545, graço, Romeo Bravo. A sua identificação da sobrechega do Bomete 1 para o nível de voo 050, ajuste na 096. Bom, Nicolete para o 050. Qual foi minha preço? Quantos minutos? 60 por 20 minutos. Tente livre de desvio do Gol 962 de Porto Eterno. Olho Salvador, boa, Genera 6200, Caiante. Gol 6200, sua identificação dessa vez chegada do Médio 1 para o nível 060. Sua vista na 096. Salvador, bom dia, o Papa Romeu, você está dando? Prontinho. Está no 4530, para acionamento. Autorizado, chame táxi. No próximo semana novamente, o Delta Delta. Oi, Salvador, bom dia, o Golfo 094, ponte espera, dando 0, pronto. Zona 094, autorizando a linha aérea decolar, pistona 0, vento 1, 40 graus, 049. A linha decolada, pistona 0, Golfo 094. Onde é a próxima antena? Agora na nossa antena projetamos. Itapa. Gente. Azul 4082, acione identificação, dessa vez chegada a bomba de ônibus para o nível 070, logística na 0 no meio. Descendo aqui a bomba de ônibus até o 070, logística na 0 no meio. Azul 4082, o 9962, cancelando as restrições de altitude na posição ETAP, desce para 2.000 pés, hoje permanece na 0 no meia, autorizado LS da X-Ray da pistão na 0, reposta estabilizada. Estaria estabilizada no X-Ray, não na 0, gol no 9062. 208, gol 094, pô. Controle de Salvador, bom dia, voo no 094, na bomba. Voo no 094, contato radar na decolagem, subavia saída MOMO para o nível 370. Subavia saída MOMO para o 370, voo no 094. Hotel Delta, cenário pronto. Decolagem presente, ventando 40 graus, sendo meia dúzia nós, proa Serra Índia com Índia. Decolagem presente, proa Serra Índia com Índia, Vitor Hotel Delta. Barra Vitor da 70, decolado, aula zona 8, aguarde transferência. Estacionar 6200, cancelado as restrições de altitude na posição ITAP, desço para 3, meu país, o ajuste na 096. Neto, chame controle, Salvador, 120 decimal 8. 120 decimal 8, agradece, tenha um bom dia, Vitor Hotel Delta. Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Vitor Hotel Delta. Papa Romeu, Vitor Hotel Delta, prossiga. Serra Bravo, Serra Vitor, está comprando Serra Índia com Índia, mantendo 500 pés, senhorita. Papa Romeu, Vitor Hotel Delta, mantenha sem condições de visuais, 500 pés. Reporte visual com local de pouso. Reporte visual com local de pouso, Vitor Hotel Delta. Bom dia, gol 10, 1962, gente da Yankee. Gol 1962, acione a identificação. Dessa vez chegada pelo MED 1 para nível de voo 060 ou ajuste na 096. Identificou, desce via voo MED 1 no 962. Alguma possibilidade do WhatsApp? Gol 1962, mantém perfil da chegada número 4 na aproximação. Mantém perfil 62. Azul 4082, desce para o nível de voo 050. Autorizado, descida 050, azul 4082. Estabilizou, 1962. Azul 1162, que pode aproximar, só chama de torre na sequência 1198, decimal 95. 295, mulher. Chinar 6200, desço para 2 mil pés, hoje na 096, autorizado a LSF foi da pista no 0, reposto estabilizado. 2 mil, autorizado, LSF foi do 0, repostará 6200, baixará. Visão com local de pouso, Vitor Hotel Delta. Forma meu Vitor Hotel Delta, nova tráfego de conhecimento do controle, reportar frequência livre com pouso. Excelente, bom dia, Vitor Hotel Delta. Salvador, Terra 3191, passando um ponto de espera, cabeceira no zero, pronto. Bom dia, Terra 3191, mantenha a ponta de espera. Bom dia, eu estou em Salvador, eu vou no 962, passando Índia Serra, avistando. No 62, estou autorizado na 0, ventando a 30 graus, 062 nós. Azul 4082, desce para 3 mil pés, ou ajuste na 096. Autorizado 3 mil pés, ou na 096, 4082. 191 ali, mantém pista na 0. Mantendo 0, 3, 191. Azul 2790, está agora meia dúzia de milhas para a posição Conde. Serviço radar encerrado, chame o controle Aracaju na frequência 120.3. Ok, Lady. 120.3 com Aracaju, muito obrigado. Até amanhã. Boa era. Decimal 9. Tá na proa de Duna. Olha, 6200, no localizador. Puxando a 6200, com parte de aproximação, chame torre na frequência 118.95. 295, boa. Quando o Azul 4082 fez um pequeno desvio, desculpe, não foi informado, já está retomando agora a proa de Duna, ok? Azul 4082, após na proa de Duna, desce para 2000 pés, hoje 9096, autorizado a LSF da pista 90, reposta estabilizada.